Silvinho do Carabal. É ou não é? O homem é mau. O homem é mau. Obrigado, meu Bretinho. Obrigado, André Máximo. E a partir de agora a gente chega junto aqui no Mangueirão. E desde já um feliz Sírio a todos vocês. Eu ontem fui em contra com meu bem. Bora começar! Eu ontem fui rever o meu amor. Silvinho! O tempo passou e ela mais linda ficou. Como foi que ela ficou? Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Pra começar! Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. E aí? Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. O garoto do baile chegou. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho. E pega, e pega, e pega, e pega. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Carabal. DJ Silvinho. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. E aí? Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até o máximo do Marajó. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas amiga Taila de Santa Catarina, já por aqui com a gente, aquele abraço, hein? Outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. E aí? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. É o máximo do... A última vez que brigamos, você me deixou. Pra cima, Tia Marta! Não demorou muito tempo, em prantos voltou. Nosso amigo Iago Rodrigo, aí do Para Estrela, tá aqui com a gente. E tudo acabar. Subzinho aqui atrás. E canta Deus lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria Carabal. Te buscar. Carabal. Não podemos viver separados como o sol e o ar. E você mora, você mora. Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Oh, oh. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Garoto do baile chegou. Não, não, não, não quero mais saber de você. Oi. Todo amor que eu sentia por você acabou. E agora? Agora eu quero ser livre e sair por aí. E ela tá cansada, né? Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Carabao. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. O que que ela fez? Me enganou. O que que ela fez? Me enganou. Me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Oi! Pode procurar. Deixa eu abraçar meu grande parceiro G-Mac. Tá por aqui ao lado do nosso empresário Luiz, lá de São Paulo. Um dia. Curtindo o Carabao, aquele abraço do Silvinho. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. É só no baile, papai! Máximo do Marajó. Eu saí com você aqui para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Nosso amigo Márcio de Marituba, junto com o John Warren, já na área. O homem tá de bênção no Junho. Minha primeira vez, isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. É o Carabao. Aproveita a tua vida. Que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é a pena. Um abraço a Escucitinha, lá de Abaitetuba. Já estou na área, aquele abraço. Todo jogo a vida para resolver. Bora aproveitar. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Parceiro Dandan, tá por aqui o considerado ao lado do Tuíra Boy. E toda a família GDA. Bora considerado pra cima, garoto. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você, Carabao. Segundo dia sem você, saí com alguém. Nosso amigo Ranildo Regi, aí da treta do Jean Lobo. E as loiras da treta. Estão aqui. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia sem você. Eu meu parceiro Baruito também tá na área, alô Baruito. Minha vida, eu quero te ver. Alô Diego da GPI. Nunca mais de você. Tá de volta, coach. Mas depois de uma semana. Saudade. Morro de saudade. Bora, Francisco. De vontade de voltar pra você. O máximo do Marajó. J. Cruz, aí o Fonteu e o Samuel Braga, tá aqui com a gente. Errar e aprender, agora eu já sei, não posso viver sem você. Minha amiga tá internacional, Janara também. Alô, Thay, aquele abraço pra você. DJ Silvinho. Uou, uou, não fico nem um dia mais aqui sem você. É Mangueirão. Júnior Burgo e a Patrícia. Sem você. E a doutora Beatriz. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lhe dar. DJ Silvinho. Se disser que não, amiga Vanessa do Sabor da Hora. Essa linda emoção. Alô, Vanessa, um beijão no Silvinho. Emoção de amar. Yes. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar. Você vai deixar? Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Minha amiga Dani Meireles de Jarara também, curtindo o Carabal. Alô, Dani! Sonhei com você, pensando um dia te ver. Aquele lugar onde te conheci a primeira vez. Carabao. A minha paixão é grande demais, pode ver. Um dia. Amiga tu e o Paulo de Cametá. De toda maneira. Grande abraço, valeu. Você, depois que apareceu aquele outro rapaz. Mas alô, Bagre Lanche! Minha tentativa. Um abraço pra você, viu, Bagre? Sempre curtindo o Carabao. Aqui. A minha loucura por você é demais. Mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh. Sirenês da Geralfune, hoje tá no mês, veio comemorar seu aniversário com a gente. Amo a doçura dos teus lábios. Rodrigo das Capas tá na área. Bora, Rodrigo, prepara a capa lá. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. E você é, e você é. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida. Ciro Melo e o meu prefeito considerado, ele tá na área. Aurílio Gomes. Tímida, muito tímida, o melhor prefeito tímida, lá de Primavera, Laurinho. Esse é meu parceiro considerado. Bora, Melo, pra cima! Acredita? Acreditou em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Meu amigo Ronaldo, Ebe Miredama, Juliana Rodrigues. Aquele que aqui com a gente. Se não amar, que lhe maltratou. E abraçando com muito carinho, meu grande parceiro DJ Luiz Carlos, direto de Macapá, junto com a bebedora Carol. E ao lado do meu parceiro Eric da Mega Mix, é Dona Márcia. Hoje o Libre tá acordado, hein? Pode crer, é isso mesmo. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. O que que tu faz, Brenda? Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Alô, Manu? Talvez pela falta de porrada pra deixar você. E o Silvinho vai tocando. Mas ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Do Círio do Mangueirão, o Silvinho vai tocando suas balas. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Bora pra cá que vamos até 4 da manhã. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Novo Carabao. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços. Meu parceiro Henrique, a Michele, direto de Paragominas, né, Silvinho. Eles estão valendo animal. Sala. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Nosso parceiro Careca dos Bombons, já por aqui. Vendendo bombom desodorante, até perfume ele tem aqui, papai. Quiser mandar uma atualizada, é só chegar. Ele às vezes parece bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. E bula, bula, pula, sobe e desce. Eu não sou videogame pra você. E na menina nunca eu vou ser. Da baby bobura, pode crer. Oi. Nossa amiga Rafaela da Vila Nova e a Leona de Marituba curtindo o Carabao. Quando te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. E a ciumenta? Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida, sem jeito e chorando. Alô, baixinho! Se você fica. Já por aqui vendendo o chapéu do Carabao, caneca, cobo. Muita coisa boa. Alô, baixinho, pra cima. Sozinha. Aqui, yes. Se você fica com ela, eu vou embora. Triste pra sempre. Não para, não, Silvinho! Então vem, como um passarinho. Vem, vem, então vem, chegou. Meu bem, deixa eu te beijar. Você quer o quê? Eu só quero amar mais uma. A galera da Três Alfim, lá de Viseu, tá aqui com a gente. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. E a Graciete tá na área. Sempre só nos dois. Alô, Graciete! Máximo do Marajó. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Ela gostou. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade, ai, tá doendo em mim. Nossa amiga, no alto da cidade, a Gabi da Marambaia, tá aqui com a gente. Fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. Nas asas do meu pensamento, Luciano Ribeiro e o Arthur Anailson, diretamente de Santa Rosa, lá de Irituia. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Não vai, não. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Aqui está o novo Carabau, o máximo do Marajó. Diga! O que é que eu vou fazer? Sem você não dá. Sem você, na minha vida. O que é que eu vou fazer? O Big Rick e a Gisele, o casal oficial. Sem você. Sempre com a gente aqui. Na minha vida, então vem. Vem, oh, ser feliz. Vem, meu bem. Vem, ser feliz. Tá chegando o tenebroso. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Pouquinho pela parte da manhã, vamos estar no Clube Bancrévia, fazendo aí o Carabau Kids. Segue desse seu filho, seu neto, seu sobrinho. Leve lá que daqui a pouquinho lá no Bancrévia. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer? E pela parte da noite, vamos estar no Palácio dos Bares até 5 da manhã. Tá na área com a primeira dama. É a Daiane, né? Alô, Daiane! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Quero ver agora! Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu. Oh, what? até o chão. Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução. Minha amiga Manu, da Flor de Manu, tá na área. O medo de junto dela. E a, tua... a estilista do Silvinho, do Carabal, tá na área. Fala, Robertinho. Tem o quê? Apego, ódio. Não escutou. Não tem mais. Angústia, medo, ilusão. Seu coração. Paixão, tesão, delírio, delírio. Carabal. Há uma vontade contida nas paredes do peito. Dentro do seu coração. São infinitos mistérios que estão. Silvinho. No coração de uma mulher. Lá vem as ondas. Como as ondas vão e vêm. Você inundou meu coração, tempestade de desejos, feito chuva de verão. Carabal, Carabal. Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo. Dudu Cécio, Wagner, Gugel, da empresa WG Audio Service. Nosso amigo Bruno, Alan, Breno e toda a equipe Tubarão. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou o prazer. Na estação do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão, sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. Novo Carabal, o máximo. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou o prazer. Como é que você tá? Quando estamos sozinhos. Já chegou o Silvinho. Os máximos estão na área com a gente. Aquele abraço do Silvinho, valeu. Quando estou seu lado, és meu doce pecado, eu te amo. Que tu quer? Eu não quero mais você. Sai fora, me larga, não quero olhar na sua cara. Que tu tem, coach? Pois hoje eu tenho uma mulher. Porque não te falei que era casado? Porque estava afim de mais um caso. Eu juro que jamais ia querer, nem mesmo aquela noite de prazer. Abraço, José R. Costa, tá de volta no Carabal. De um motel, aonde acreditei nessa paixão, mas percebi que eu fui só um troféu que vai ficar na sua coleção. Fica acessou e a motoqueira. Me esquece, se manda de uma vez, desaparece. Você se enganou a meu respeito. Pensava que ia ser mais um em suas mãos. Sai fora, não quero fazer parte dessa história. Não sou um objeto de desejo. Fique longe de mim, esqueça o meu coração. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Você nunca vai ser mulher pra mim. O chifre na tua cabeça. Será, moleque? Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Ela não é mais. Não sou mais uma menina. Ai, ai, ai. Ai, como eu queria ter o amor de um velho. Aí é capa, moleque. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias. E a Moranguinho tá na área. Aquele jeito. beijinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar. E volta, e volta, volta, volta. Volta, eu te juro que dançar. Bora, Rodrigo das Capas, ele tá na área. Volta, nosso amigo Ivan, aí dos furtados. Me fazendo enlouquecer. Tá na área. No Bahia. Bora, Ivan. Tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você. Alô, tia Marta. Volta, seu carinho me beijando. Bora dançando então. O garoto do baile chegou. É Cauã Show. Novo Carabao, o máximo do Marajó. Ainda me lembro quando você me deixou. Oi? Quando eu mais precisava de você me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. Aproveita que o tempo passa. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me... Nosso amigo Renildo, Regi, você, Jean Lobo e as loiras da treta. Meu coração triste, carente na solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. E tá o quê? É tarde demais, sai fora, não te... Só você! Você matou meu coração. Você matou e agora ele ressuscita. É só as balas de DJ Silvinho. DJ Silvinho. DJ Silvinho. Alô, Marlô! Espero um dia poder te encontrar. Só na manhã, vai! E reviver aquele amor. Meu parceiro Big Show também tá na área. Alô, Big Show. Um instante estou a procurar. Tá com calma, na manha aí, pai. Pensa alguém que dê carinho e viva pra me amar. Sem o quê? Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Quem não vem me ver? Alô, Robertinha! Nossa estilista, direto de Santo Antônio do Tauá. Tá na área, né? Sempre esperei pelo teu carinho. Estou a te buscar, será que... Então chega, então chega, então chega devagar. Chegamos devagar, conquistando o coração. Na manhã do Aranha, vai! Agitando sem parar, no meio das multidões. Máximo do Marajó. Aonde o pop toca. Alô, pop! Sempre vamos lá. Aí é capa, moleque. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Vamos pra assinatura, galera de Pirabas. Nosso amigo Felipe, Andressa, Gabi. Nosso amigo Paulo e vereador Edson Marquinho. Aqui com a gente. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar. seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Nosso amigo Danilo dos Eternamente e a Samantinha dos Eternamente aqui com a gente. Marias do Pop. Bora, Rodrigo das Cabas. Me apaixonei pelas Marias do Pop. A canção falava de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber no coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Viu, bora! Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber no coração. De novo, rapaz! A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar. Quando eu escuto essa canção. E toca! Toca no fundo do meu coração. E vai tocando, vai tocando, vai, vai, vai! Alô, alô, meu amor, volta pra mim. Espera que ela vai voltar! Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou em um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não. Nosso amigo Leste Coelho. Mais descobri o som. Mata Piquara! E a Charlene Rocha, tu é doido, moleque? O som das multidões, DJ Gil e DJ Luiz. É o som que toca os nossos corações. Na via rapidinho. O Melo e o nosso prefeito Aurinho Gomes, direto de Primavera, Silvinho. Bora, Aurinho, pra cima, eu tô contigo, meu prefeito. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Nosso amigo Vanderlei da Barraca Ju, nosso amigo Veco Pirateira e a Loura, Louro da Nike. Dá pra dormir, moleque. Agora o nosso pai. É muito chifre na tua cara. É muito chifre. Se sei que é recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não verem. Tu quer o quê? E eu te mostro à meia-noite. E depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente fode. Vamos fazer dessa meia-noite. viver como se o amanhã não fosse chegar então. O máximo do Marajó. É Mangueirão! Madrugada! do Cid. Nossa amiga Emílio, o Rodrigues e a Tereza Nazaré. O açaí da Jovem, toda a galera de Cametá. Olha, eu não sei viver. Saudade. A saudade é tão grande em meu peito. Sente falta dela, né? Sinto tua falta, baby. Onde você está? Bora, GPI! O homem gold. Como estou sofrendo, baby. E vem o quê? Logo me amar. E vem me amar e tudo. Célia e a galera de Quatiburu e Marabuni. Da floresta, um rugido ecoou. Carabau, o máximo do Marajó, o impacto de uma verdadeira revolução sonora. Pra dançar o baile, Silvinho, agora. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher. Jura pra mim. Eu juro, vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor. DJ Silvinho. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho. Nosso amigo Denis e a Simone. Menina, amor eterno, aquele abração. Menina linda. Desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto. O nosso amigo Açaí do Everaldo. O top 10 do Barreiro. Aí, moleque. Setor. Vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho. em você, menina. Aqui. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o máximo do Marajó. E eu um fruto já colhido, quase murcho. Vou renascer à sombra do teu esplêndido. Bora, Silvinho, suas balas, vai! Brotam raios quando luas num sorriso cativante. O Taipan tá na área, meu irmão. Encurtando mais instante. Bora, Taipan! Vestindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura. Nossa amiga Camila Baez e a Ellen. Olhos de abraço. Serpente. Um abraço do moleque. Aqui. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Oi! Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse é o Carabal do Mangueirão! Certos, és um mal. Um feliz tiro a todos vocês! Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu, né, o seu amigo. Nosso amigo Eduardo Denise, ai dos varejeiros da saudade. Eu sei que a vida é mesmo assim, sei que eu posso até te o Ataliba. Alô, Rezinho. Fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O seu ver. Luiz, grande empresário, fornecedor lá de São Paulo, tá na área com o Gemac. Olha aí, Gemac. Bora ver se vai. Bora, Luiz. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Nosso amigo Marilson e a Elda, o Eduardo Adila e o pai do Deido, direto de Viseu. Sou eu, o seu verdadeiro amor sou eu. É só o baile, Silvinho. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei. O garoto do baile chegou. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão. Nosso amigo Jefferson, o Ailton, a Larissa, nosso amigo Anderson, André e o Jefferson, me diz que lá da Vila Bom Jardim de Cametá. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você, dá uma vontade te morrer. Morrer no bode. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Cafezal de Magalhães Barata. Já mora aqui com o Silvinho, no Marcelo Castro. E o que que ela fala, tia Marta? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. De Maracanã, e o Davidson, e também o Lueldi, e o Éder estão aqui. Nossa amiga Elane e o Jacaré. Silvinho. Juventude como é? Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol lá. E o Paulinho da Bonança tá na área. Alô, GPI! Já já tem o show do Carabal. Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Silvinho, essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga, sem ter você nesta vida. O Máximo Estunar. Aquele abraço do Silvinho. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. No final, né? Que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. Nosso amigo Matheus, William, Aline, o Gabriel, o Elton e a Tamara. Vamos dar um show pra todo mundo. Leilani e a galera de Viseu, curtir o Carabal. Um beijo, é você que eu desejo. É você que eu desejo. Uma cigana leu. Leu? A minha mão e disse. Meu futuro, amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei, vida. Hoje eu senti cigana. Nosso amigo Felipe, Andressa, Gabi, o Paulo e o vereador Edson Reis e o Marquinho, enfermeira pretinha, lá de Pirabas. Vem, vem ser a minha cigana. Tá louquinha? Vem, vamos embora. Lê essa mão que te ama, te ama. Embora. Vem ver essa mão que te ama. Alô, Vanessa! Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda em meus sonhos, eu te vejo. Nua como a lua. Como é que é? Cor de prata. Novo Carabao, o máximo. Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Tão cheia de graça, flor menina, sonho meu. Pura como a chuva. E essa é da Rayane, não Rayane? Quando cai do céu. Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela que... Meu amigo Henrique Souza tá aqui com a gente. E ela tá tão linda. E a tia Marta tá tão linda. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Vai ser tão... Se fala, então abraça. Abraça, meu amor, abraça-me. Não sei mais viver. Amigo Éder Lúcio da Bratinha e a primeira dama. Um abração. E desse amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Daiane. E deixa o amor que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. DJ Silvinho. Tudo que você presente, eu sou. O Açaí do Everaldo, a sensação do Barreiro. Pega lá, moleque. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Carabao. Carabao. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. E na janela, tia Marta? Na janela em que eu sorria, aniversário do João, meu irmão. Tudo por conta dele hoje. Coisa sonhada. Aí, Márcio. Eu não troco esse Bora, Thiaguinho! Nada. Mais tarde tem duas pra nós aí, viu? Pode completar seu beijo, oh, oh, despedaçando a memória. Nossa amiga Gabi, Itamarambaia, vai na guarda. Curtindo o Carabao, abração. Garoto do baile chegou. É Mangueirão Silvinho! E lá vem ela assim, com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. O resto da treta, né? Jean Lobo e as loiras da treta aqui com a gente. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando, com a mesma roupa branca. Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor, bora, delegado! Carabao, Carabao. Nosso Senhor. E abraçando com muito carinho nosso grande parceiro, Paulo André, velha guarda, grande contador, tá aqui com a gente. No bar do parque para o velho Marugal. Carabao. Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar. Me enquadra no zoom. Atenção, garçonete loura, então chega. Aí com máscara estou a fim de beber. Tá aí atrás dela. A sobrevivência marcando presença. Desta solidão, você calada no meio da multidão. Tento falar da minha louca paixão. Meu parceiro Mamute do churrasco do Mamute. Que me desacei. Bora, Mamute Brasil. Aniversário do Panda, cadê ele? No lampejo deste coração. Ainda é Loa, né? Os pecados de Adão. Cadê ela? Ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ei, ei, oi. Ela é guarda, macaxeira. Ai, ei, ei, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, ei, ei, oi, oi, oi. Silvinho, é só as balas. Viva a esperança. Conhece. Dia de verão. Estupidamente vai. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamento. Júnior Rodrigues, Luciana, Ingrid. E também a Carol, a Rosa, o Igor. A Mariné, a Juliana, o Luiz. Augusto lá de Abaetetuba. Sussurra seu nome. Sim, minha Virgínia. Silvinho. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão. Alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim.